Abra comigo a sua Bíblia no livro de Amós. Amós, capítulo 4, versículo 12. O meu tempo é muito pequeno para ministrar aqui, mas é um tempo suficiente. E eu vou continuar à noite essa palavra, mas você vai receber uma porção muito especial de Deus agora pela manhã. Amós, capítulo 4, versículo 12. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Porque é Ele quem forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. Diga comigo, declara ao homem qual é o seu pensamento. O que o profeta está dizendo é que o povo de Deus, que antes era só a nação de Israel e agora é todo aquele que é lavado pelo sangue do Cordeiro e nasceu de novo, esse povo de Deus vai ver o que Deus faz. Prepara-te, ó Israel, porque eu vou fazer algo. E a frase termina, para te encontrares com o teu Deus. Deus está trabalhando para que eu e você tenhamos muitas experiências com Deus nessa terra e para que eu e você, no dia em que deixarmos essa terra, estejamos realmente com Ele por toda a eternidade. Pensa que esse é o centro da ocupação de Deus. Todo o projeto de Deus, todo o plano de Deus para a sua vida nessa semana é fazer com que você tenha um encontro com Ele e que esse encontro dure por toda a eternidade. Assim te farei, ó Israel, e por isso, prepara-te. Agora, ele explica por que que ele tem essa soberania toda. Por que que você talvez pense assim, onde está Deus? Deus não me ouve, Deus não me responde, está demorando, eu não tenho fé, eu não sei se é, não sei se pode. Você pode estar pensando assim, mas Deus é soberano e está cuidando de você, não de forma esporádica, mas intencional, não apenas intencional, mas de forma generosa, não apenas de forma generosa, mas super generosa, mais generosa, transbordante. Deus está cuidando de você. E isso precisa ser assunto de fé, de crer de verdade. E ele diz por que ele está fazendo e cuidando de algo, inclusive do nosso encontro com ele. Porque é ele quem forma os montes. Diga, os montes. É Deus quem forma os montes. E se tem monte, tem vale, irmão. É Deus quem faz isso. Altos e baixos. Eu já ouvi inúmeras vezes da boca de alguns que nem conhecem a Jesus como Senhor e Salvador. Ih, negócio de crise? Já passei várias. Fica tranquilo que vai passar. Eu já ouvi motorista de táxi, o cara vendedor no balcão, um profissional liberal lá que passou e ouvi falando, eu já ouvi várias pessoas nesses dias dizendo isso, geralmente pessoas simples e batalhadoras. Outra crise, já passei por várias. Eu e você precisamos ter essa convicção. Foi o Senhor quem formou os montes. Ele conhece os altos e os baixos. Ele conhece o topo do monte e ele conhece também que tem vale. E é ele que cuida de mim. E é interessante que quando ele disse para o povo da terra que o povo de Israel ia entrar, Deus disse assim, essa é uma terra de montes e de vales. A vida é de montes e de vales. Não se assuste nos vales. Não perca a fé na crise, ou o que o chamam de crise por aí. Deus é o mesmo Deus. Foi Ele quem fez tudo isso. Ele que vai me fazer atravessar esses vales. Ele que vai me fazer subir aos montes. Ele que vai me fazer passar esse tempo que estão chamando de crise. E eu falo assim, Senhor, só contribuiu. E isso só funciona se eu e você alimentarmos nossa mente com isso. Ele diz, Ele é quem forma os montes e cria o vento. Cria o vento. É Deus quem sopra. Aonde precisar soprar, Deus sopra. Deus sopra. Deus abre portas, Deus faz as coisas. Deus é assim, irmão. E se não está sendo assim na minha vida, é porque não chegou o tempo e eu posso descansar, ou porque eu não estou crendo e eu posso crer. É assim, espera, tranquilo, senta aí um pouquinho, espera, é porque não chegou a hora ainda. Mas vai chegar, aí você vai ver que vai ser muito mais do que o que a gente imaginava. Porque Deus faz isso. E por último nessa frase, e é Ele quem declara ao homem qual é o seu pensamento. Bem, você pode até ter um daqueles tratores lá do Arthur, e você usar esses tratores e desfazer um monte. Você pode ser alguém perito em cavar montes e extrair do monte e ele desaparecer. Mas você não pode fazer nada com o monte, irmão. Nós não podemos fazer nada. O monte foi Deus que criou e está lá. O vento, você pode até fechar a janela, mas o vento continua lá soberano também. Agora, os pensamentos. Ele declara ao homem qual é o seu pensamento, mas eu e você podemos decidir que ele não vai declarar quais são os pensamentos. Como assim? Não entendi. Ele diz assim: de manhã você vai poder levantar e cantar louvores e declarar minha bênção durante todo o dia. Eu vou te fazer comer do melhor da terra. E no final do dia você volta de novo aqui na minha presença e vai declarar: foi um dia maravilhoso. Isso é o que o Senhor diz e poderia ser o nosso pensamento. Mas sabe o que a gente muitas vezes faz? Esse dia não vai ser fácil. Ai, meu Deus, não dá para saltar esse dia, não? Quando eu e você administramos nosso pensamento de forma errada ou deixamos nosso pensamento à mercê dos dardos inflamados do diabo, o que Deus declarou acerca dos nossos pensamentos não opera. Eu não posso afetar o monte, eu não posso afetar o vento, mas eu posso afetar os pensamentos. Essa palavra tem um título: o que passa pela minha cabeça? O que é que passa pela minha cabeça? Jeremias capítulo 29, verso 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Diga comigo, Deus tem pensamentos. Deus tem pensamentos. Diga comigo, Deus pensa. Deus pensa. Você sabia que pensar é uma atividade divina? Você acha que cachorro pensa? Você acha que um miquinho adestrado que faz um monte de macaquice lá legal, você acha que ele pensa? Você acha que a natureza pensa? Eles seguem um padrão pré-estabelecido por Deus em sua natureza. Mas eu e você, nós pensamos. E o pensamento é o universo espiritual dentro do nosso corpo. O pensamento é a interface, é o equipamento que gera a ligação entre o físico e o espiritual. Talvez você nunca tenha pensado no pensamento dessa forma. Quando está escrito aqui que Deus é quem declara ao homem o seu pensamento, está dizendo assim: é Deus quem governa a minha vida pelo seu universo espiritual, pelo seu reino espiritual. E esse reino espiritual na minha vida física acontece com o que os homens chamam de pensamento. Todas as vezes que você estiver cantando uma música aqui, o seu pensamento precisa funcionar alinhado. de forma intencional, não esporádica, generosa, mais generosa. O meu pensamento tem que estar alinhado, sintonizado, clicado, completamente conectado com o que eu estou dizendo, com o que Deus disse, com o que está acontecendo. O meu pensamento não pode divagar, ele não pode estar à mercê dos dardos da minha alma, dos dardos do inimigo na minha mente, na minha alma, nas fortalezas, não. O meu pensamento precisa estar diante do Senhor, porque ele é o universo divino, é uma capacidade divina. Afinal de contas, Deus pensa. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Portanto, preste atenção, toda vez que vier no seu pensamento algo mal, repreenda na hora. Sabe o que veio ao meu pensamento? Eu estava lá um dia desses, vendo aqueles trabalhadores todos, e aquele monte de coisa acontecendo, e você pode ter certeza, a minha vontade era de estar aqui num piano, tocando, adorando, ou lá no meu escritório, estudando a palavra, você não tenha dúvida, mas o Senhor me pôs ali, e eu estou aprendendo do Senhor, mas é muito, e eu estava no meio disso lá, que se tornou um altar para mim, aquele galpão, eu estava lá no meio e veio um dardo. Você já pensou que tudo pode fracassar? De onde vêm os pensamentos maus? Qualquer um deles. Não, isso não é um dardo do diabo. É só porque é o seguinte, eu sou prudente, então pode acontecer, muita coisa pode acontecer. Não, o Senhor declarou que é paz, bênção, prosperidade. Lá no Gênesis ele diz assim, prospere, multiplique, frutifique, governe bem, administre todas as coisas, então será assim. Eu não estou dizendo que é sem lutas, porque o diabo vai tentar, mas eu vou vencer o Senhor em todas as questões da minha vida. Porque o Senhor não tem pensamentos maus a meu respeito. Ih, sócios, deixa eu te avisar. Ih, cara, tá um negócio, ele está feio ali na frente. Ó, pode ser que o negócio fique ruim para o seu lado. Não, os pensamentos que o Senhor tem a meu respeito são pensamentos de paz. Então, os meus pensamentos também serão pensamentos de paz. Eu posso mencionar as coisas que eu tenho que cuidar, eu posso mencionar os riscos, eu posso mencionar os problemas, as ações do diabo ao meu redor, eu posso e preciso me cuidar para estar protegido delas, mas sempre em paz. E isso está no nosso pensamento, isso não está numa manifestação sobrenatural, mística, miraculosa ou mágica, externa de Deus. Ah, Deus viu que eu estava perturbado, então Deus veio lá, fez um negócio lá, e eu fiquei olhando e vi. Ai, graças a Deus que Deus fez. Não, a operação de Deus começa no nosso pensamento. Eu é que decido pensar pensamentos de paz e evocar o que diz a palavra acerca daquele assunto. O médico disse que é câncer. O médico disse que pode ser alguma coisa séria, mas eu decido, no meu pensamento, me lembrar da palavra e começar a pensar os pensamentos de paz que Deus tem a meu respeito, porque ele não tem pensamentos maus, mas sim de paz, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. O versículo agora no contexto ganha outra cor. Buscar ao Senhor e achá-lo, buscando de todo o coração, é alguém que sabe que os pensamentos de Deus são de paz. E neles descansa, exercita. Onde? Nos sentimentos? Não. no pensamento. E esse negócio está muito parecido com o pensamento positivo. Então, tenha pensamentos positivos. Não tenha pensamentos negativos. Por favor, tenha só pensamentos positivos. Sem Jesus, é só pensamento positivo. Mas com Jesus, são pensamentos que vêm da mente de Cristo, que agora nós temos. Ah, Senhor, eu estou entendendo. Serei achado de vós, diz o Senhor, farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Sabe o que diz esse versículo 14? O Senhor está dizendo para Israel através de Jeremias, mas está dizendo através do Espírito Santo a cada um de nós que somos seus filhos hoje. Filho, qualquer coisa que o inimigo tenha feito, qualquer brecha que você tenha dado, qualquer exílio, qualquer pobreza, qualquer pensamento, qualquer dificuldade, eu mesmo vou trazer vocês de volta para a terra prometida, para o lugar onde mana leite e mel, porque eu tenho pensamentos de paz a vosso respeito. Eu serei achado de vocês e vou mudar a sorte de vocês. Irmão, estão dizendo que tem crise. E nesses dias eu recebi uma mensagem de um pastor que diz assim, olha, o negócio vai ficar feio, vai piorar. Irmão, cuide da forma com que você fala as coisas, da forma com que você ouve as coisas. As coisas só vão melhorar. Mas está fechando, mas está diminuindo o valor. Tá... Não importa, Deus não tem problema com escassez. Deus faz o que ele tem que fazer, com muito ou com pouco. Deus faz o que ele tem que fazer com nada. Então eu vou administrar meus pensamentos. Satanás, eu assumi o controle dos meus pensamentos. E quando você lançar um dardo inflamado nos meus pensamentos e me fizer pensar que alguma coisa e põe medo e põe temor, eu vou te repreender, eu vou levantar o escudo que a Bíblia chama de o escudo da fé. Eu sei que será. Eu posso ter errado, eu posso não saber ainda, eu vou passar muito tempo aprendendo, eu vou pagar um preço alto para aprender, mas eu vou atravessar, vou aprender e lá do outro lado eu só vou ter vitória. Porque assim diz o Senhor. E eu vou administrar meus pensamentos assim. Já sei que amanhã de manhã ele vai mandar de novo outros dados. Ou que na minha mente eu já estou acostumado. Ih, sei não... Mas eu vou exercitar com a minha mente. Eu estou sendo explícito. Não é com um sentimento de manifestação do Espírito Santo, línguas e dons. Não. É minha mente pura, simples. Eu decido, Senhor. Mas não é sozinho. É em plena comunhão com o Espírito Santo. Porque embora você esteja aprendendo que é a mente, são os pensamentos, não é a mente sozinha, é a mente de Cristo em nós. São os pensamentos de paz de Deus em nós. Identificando que ele não tem pensamentos maus. Quem põe pensamentos maus é o maligno, vem do inferno. E você pode repreender, você precisa cuidar. Por que é que tem que ficar alguém lá 2 horas? Porque está vulnerável o imóvel, então a gente põe o vigia. Mas todas as noites eu oro, Senhor, o nosso vigia está lá. Mas louvado seja o Senhor que nós fizemos o que compete a nós fazer. Mas quem vai guardar é o Senhor. Então, Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito. Nesse tempo, nas coisas que estão acontecendo no governo, nas coisas que estão acontecendo na economia, eu vou tomar as atitudes que eu tenho que tomar, porém, em paz. Não é afetado pelo maligno e reagindo aos temores, não. Em paz. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 28. Shalom. Quando o hebreu falava Shalom, o que ele estava falando? Trazendo assim para uma linguagem bem português, Shalom é paz e prosperidade. Paz, um estado de paz e prosperidade. Existe uma expressão do hebraico que é mashalom ha, que está aí dentro dessa expressão a palavra shalom, mashalom ha. E essa expressão é o bom dia. É o bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ele, na verdade, fala mashalom ha. Mas sabe o que significa mashalom ha? Como vai a sua paz? Óbvio que cai no automático, como caiu bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Caiu no automático, ninguém está pensando assim, estou te desejando um bom dia. Não, está bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. É automático, é só um cumprimento. Mashalom ha também, eles também falam mashalom ha, o cara não está nem pensando. Mas o significado de mashalom ha é como vai a sua paz. Eu não estou apenas perguntando você, dando um cumprimento a você do bom dia, como você está, oi, como está, como vai você, bom dia. Eu estou querendo saber como vai sua alma, sua paz. Shalom que vem de Deus, a paz que vem de Deus é paz e prosperidade. Em 1 Crônicas, capítulo 28, verso 9, diz, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Olha Davi ensinando ao seu filho, filho, presta atenção, serve ao Senhor de todo o seu coração, como seu pai serve, porque Deus esquadrinha o seu coração e ele penetra todos os desígnios dos seus pensamentos, porque os seus pensamentos têm desígnios, e os desígnios dos seus pensamentos vão conduzir sua vida. Você vai deixar de fazer por causa dos seus pensamentos. Ih, lá é muito longe para mim, lá não dá para ir, não, muito difícil, de noite é muito perigoso, eu não posso. Os seus pensamentos vão dirigir, pelos desígnios deles, sua vida. Ih, menino, nem faço, nem pensa, eu estou na cidade não dá para ficar esse negócio de ficar de alegria e gastar, não, na cidade eu tenho que guardar dinheiro para remédio, porque a gente vê remédio, você sabe lá, quando é velho, não, irmão, mude seus pensamentos, porque os pensamentos têm desígnios, e se os pensamentos não forem os de Deus, os desígnios dos seus pensamentos vão te conduzir a um caminho ruim, a ponto de Davi ter que dizer para Salomão, cuide de você andar na presença de Deus, porque Deus vai sondar, penetrar, vai até alcançar o mais profundo dos pensamentos e cuidar dos desígnios dos seus pensamentos. Significa que é intencional, tem um desígnio. O diabo sabe disso, por isso ele põe um pensamento lá. Porque quando o pensamento se estabelece, ele fortalece o seu desígnio, o seu propósito. Ninguém põe um pensamento senão de forma intencional. Assim como eu e você deveríamos cuidar do que falamos, porque o que falamos gera um pensamento, e o pensamento tem desígnio. E Davi está ensinando a Salomão, Salomão, Deus esquadrinha os corações e penetra os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti. O mesmo que Jeremias havia dito, se o deixares, ele te rejeitará para sempre. Agora, pois, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Sabe quem é Salomão, filho de Davi? Você sabe quem é Salomão, filho de Davi? O homem mais sábio de toda a terra. Mas sabe quem ele representa? O cego de Jericó no caminho gritou por Jesus. E como foi que ele gritou por Jesus? Jesus de Nazaré, filho de Davi. Como é que ele sabia que Jesus era filho de Davi? Deus virou para Salomão, para Davi, e disse: olha, seu filho Salomão vai construir o templo, e esse templo durará para sempre. Mas esse templo foi destruído. Será que Deus errou na profecia? Então, a quem Deus estava falando? Acerca de qual filho de Davi? Deus estava falando de um templo que ia durar por toda a eternidade. Estava falando de Jesus. Então, o templo não é o de pedra. Então, o templo sou eu. Aí o Senhor está dizendo através de Davi a Salomão: preste atenção, você que é filho, você que é o Messias, você que é Jesus, cuide dos seus pensamentos e faze a obra. Você consegue ler isso no versículo? O Senhor está liberando uma palavra profética. Eu decidi nascer, eu nasci de novo e eu decidi ser um discípulo de Jesus. Eu faço parte do corpo de Jesus. Então, agora, na verdade, eu sou Jesus. Eu sou o filho de Davi. E o que é que Davi está dizendo para o seu filho? Cuide dos seus pensamentos. Guarde-os andando com Deus. Faça, atende a tudo, porque o Senhor te escolheu para edificares a casa para o santuário. Sê forte e faze a obra. Vem um dardo, vem um pensamento, vem um sentimento, coloque-o diante do Senhor. Ele sonda os desígnios do pensamento. Ele tem pensamentos de paz. Ele vai identificar os pensamentos malignos que foram semeados, plantados pelo diabo nas mais diversas estratégias dele no dia a dia. Faça isso e cumpra o chamado que você tem. Você é corpo de Cristo. Você é Jesus. Você é membro da igreja. Você pertence. E não se deixe levar pelos pensamentos e sentimentos que foram plantados pelo maligno. Mas como é que eu sei quais que são do maligno e quais que não são? Será que não é minha prudência? Eu não tenho que ficar assim vigiando, porque na verdade a gente tem que vigiar. Os dias são maus, a coisa não está fácil, não. Olha, lá em perto de casa passou um negócio e o cara... Não, Senhor, não. Está escrito na tua palavra que o Senhor vai dar ordem aos anjos e eles estarão ao meu redor. Eu vou cuidar, eu vou proteger, eu não vou ficar andando daquele jeito. Eu não vou ficar dando brecha, não. Eu vou cuidar, eu vou prestar atenção, eu vou seguir, eu vou pôr o vigia, eu vou andar acompanhando, eu vou fazer as coisas que têm que ser feitas, mas descansado. E o diabo não vai se andar com a minha vida com esses pensamentos que vêm. E eu vou parar aqui, e eu tenho certeza que Deus já falou com você. E você vai poder ouvir na internet, ou se você vier à noite, você vai poder ouvir o restante. Mas eu queria deixar uma pergunta para você. Quais pensamentos te sobrevêm? Escreva eles nesta semana. Já te veio pensamentos de desânimo? Ah, vou desistir. Já te veio pensamentos de fracasso? Há uns anos atrás, eu estava enfrentando uma das piores batalhas espirituais da minha vida. O diabo nunca tinha chegado tão perto e nunca mais chegou. Ele estava tentando me convencer de que eu ia morar na periferia como mendigo. Você tem noção do que é isso? E eu tinha que ministrar no culto. E eu ministrei debaixo de um mover de Deus que, meu Senhor, o céu se abriu, rasgou assim, ó. E quando terminou, fizeram uma fila para eu orar. A fila era desse tamanho aqui, ó. Eu falei assim: Deus, eu estou doido para ir embora, não estou aguentando, eu não sei como eu preguei nesse culto, eu não aguento mais nada, eu estou no meio de uma luta sem tamanho. E o Senhor falou assim: ore por eles. E o último da fila, Era um rapaz que veio com uma criança pequena aqui do lado e outra aqui. E ele disse assim: ore por mim, minha mulher me abandonou. Eu fazia isso que você faz. Eu viajava pregando. E o diabo me acertou. Eu perdi tudo. E sabe o que estava acontecendo comigo enquanto eu ouvia aquele rapaz? Na expectativa dele era que eu ia orar e Deus ia mover. Sabe o que vinha na minha mente, no meu pensamento? O diabo falava assim: é o mesmo que eu estou fazendo com você. Você tem ideia o que é orar por alguém nessa condição? E o Espírito Santo pôs um pensamento em mim: ore, porque você já foi liberto dessa batalha, dessa tempestade que o diabo trouxe sobre você. Eu permiti para você se fortalecer. Irmão, tem hora que nós não damos conta, mas se o Espírito Santo tiver lugar na nossa vida, pelo louvor, pela adoração, pela rendição, Ele vai pôr pensamentos de paz no seu coração. E Ele vai te fortalecer para você não estar mais debaixo do governo dos pensamentos do diabo. Eu não dou conta, meu filho vai ser isso, minha filha vai ser, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. Não, o meu Deus tem pensamentos de paz a meu respeito. Fracasso, morte, pensamentos de morte. Joga esse carro, pula daqui, suicídio, pensamento de problemas, ih, vai dar problema, pensamentos de desistência, de cansaço, estou cansado, não aguento mais, de separação, de arrependimento, ai que arrependimento ter feito isso, ai meu Deus do céu, pensamento de tristeza, não arrependimento das coisas erradas, irmão, arrependimento de estar batalhando, de estar perseverando, sentimentos de tristeza, pensamentos de ira, pensamentos de raiva. A pessoa passou e você tem um pensamento ruim em relação àquela pessoa. A pessoa não fez o que era a sua expectativa e você tem um pensamento ruim a respeito daquela pessoa. Várias pessoas na igreja, e não é só aqui não, irmão, pode ficar tranquilo, que é em qualquer lugar, várias pessoas, na hora que a coisa encostou e ele não foi atendido, o pensamento ruim, aqui não serve, não sabe, não pode, não faz, não serve, não ajuda, não... Quais pensamentos o diabo tem plantado na sua mente? Você vai se levantar e vai dizer: Satanás, eu descobri o que você estava fazendo. E eu descobri que o meu Deus tem pensamentos de paz a meu respeito. Eu descobri que o Senhor declara a mim qual é o seu pensamento. O Senhor forma os montes, o Senhor cria o vento, o Senhor declara quais são os meus pensamentos. Eu descobri que Ele tem pensamentos de paz a meu respeito. Eu descobri que eu faço parte do corpo de Cristo, que eu pertenço, que eu sou Salomão, que eu sou Jesus, que eu fui levantado para edificar a casa do Senhor, então o Senhor há de me fortalecer para realizar a obra dele. À noite eu vou te mostrar em Mateus 4, irmão, como o diabo trabalhou com os pensamentos de Jesus, trazendo sobre Jesus pensamento de suicídio. Jesus, de Jesus, está na palavra em Mateus 4. E como Jesus venceu pela palavra. Eu decido ser membro de uma igreja, ser crente em Jesus, para pôr em prática, quando eu estiver sozinho nos meus ambientes, o que é a verdade pregado pela palavra do Senhor. Os meus pensamentos são os pensamentos do Senhor. Nós vamos ver textos aqui em que diz: os pensamentos do Senhor a meu respeito são muito mais altos do que os meus pensamentos. E eu decido ter a mente de Cristo e andar essa semana cheio dos pensamentos do Senhor. Convido você a ficar de pé e orar ao Senhor. Levante a sua voz, irmão. Os pensamentos, cientificamente, são formados por imagens, não por palavras. Os pensamentos são formados por imagens, não por palavras. Mas quando você libera uma palavra de fé, ela é mais forte, ela é soberana em relação às imagens, aos pensamentos, às fantasias, às ideias que não são reais, são irreais, que o diabo planta. E todo pensamento de Deus será verbalizado e se torna uma palavra profética que sai da sua boca. Por isso, não apenas ore em pensamentos. Muitas orações precisam ser só em pensamentos, mas muitas orações precisam se tornar palavras ousadas, dinâmicas, que sobrepõem os pensamentos, as imagens que o diabo gerou com dardos inflamados, e é você quem vai exercitar isso durante os dias da sua vida. Levante a sua voz e declare em nome do Senhor Jesus: eu estou assumindo o governo como decreto de Deus a mim em Gênesis. Então, homem, governe sobre tudo, domine sobre tudo, prospere, multiplique. Senhor, eu me aproprio desse decreto e eu declaro sobre a minha vida: eu tomo o controle, o governo, no poder do Espírito Santo, dos meus pensamentos. E quando eles vierem do inferno, não são os pensamentos de paz que vêm do Senhor, eu vou repreendê-los com o escudo da fé, eu vou apagá-los em nome do Senhor Jesus. Pai, eu decido isso para a minha vida em nome do Senhor Jesus. Já veio na minha mente pensamentos de fracasso, eu te repreendo, Satanás, e eu repreendo as fortalezas que esses pensamentos construíram dentro da minha mente, em nome do Senhor. Já vieram pensamentos de desânimo, de tristeza, de angústia, de depressão, vem pensamentos ruins contra as pessoas, sentimentos ruins. Eu estou achando que aquela pessoa, aquele fulano, aquela fulana está pensando errado, está fazendo errado, está fazendo do jeito que eu não gosto. Senhor, eu ordeno em nome de Jesus toda seta do diabo apagada e fora da minha vida em nome de Jesus. Eu quero ter pensamentos de paz a respeito das pessoas, a respeito das circunstâncias, a respeito das situações, a respeito de mim mesmo, pensamentos bons do Senhor. E esses pensamentos serão materializados em palavra profética, pela minha voz, pela minha boca, em toda circunstância, em todo lugar, em nome do Senhor Jesus. E se eu estiver no monte, lá no alto, eu vou proclamar. Se eu estiver no vale, eu vou proclamar. E o Senhor que cria o vento vai soprar o teu espírito, e os pensamentos de Cristo vão reinar, serão soberanos na minha mente, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Segure a mão do seu irmão e ore por ele nisso. Senhor, eu estou declarando em unidade com meu irmão que, Senhor, toda arma forjada contra ele não prevalecerá. O que está escrito na tua palavra, eu vou me lembrar em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Pai, quero abençoar meu irmão, quero abençoar a sua semana, quero abençoar o restante do seu domingo. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a sua família. O Espírito do Senhor vai lembrá-lo durante essa semana dessa palavra, em nome de Jesus. Eu estou sendo fortalecido, fortalecida no Senhor, e eu estou ministrando esse fortalecimento aos meus irmãos ao meu redor. Meu pensamento é o universo de Deus dentro de mim. Satanás, meus pensamentos não são terra sua, eu te repreendo em nome de Jesus, a glória do Senhor. Pai bendito, nesta manhã nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor, nós te agradecemos, Senhor.